Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Mais uma vez estamos com vocês com mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica. Aqui, alunos, professores, pais têm oportunidade de falar sobre educação. E trazemos aqui para que os nossos alunos tenham conhecimento, né, de diversos fatores, diversos setores da sociedade. Trazemos profissionais, trazemos artistas. E aqui também o aluno tem a oportunidade de mostrar a sua arte, né? os seus dotes intelectuais, os professores mostram os seus projetos. E trazemos também pessoas da sociedade de uma forma geral, da comunidade de uma forma geral. E hoje nós estamos trazendo aqui um grupo que faz teatro, né? Nós vamos apresentar hoje aqui na Rádio Fiscar, teatro na rádio, né? E nessa oportunidade nós estamos trazendo um pessoal que fez uma encenação da obra de Eduardo Kebbe, né, com a direção do nosso amigo Dagoberto Rebussi, intitulado Eduardo Kebbe, o cronista poeta. Nós temos como elenco nessa peça a Dirce Simensato, Arlete Chiari, Sara Bononi, Bolívar Romualdo, Fernando Furlan, João Biancolini. E também temos as participações especiais de Soraya Kebbe e de Pedro Kebbe. E a música desse trabalho é de Pedro Kebbe, com a direção e adaptação de Dagoberto Rebussi. E a arte de Mancini. Olha, é uma satisfação muito grande tê-los aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, inicialmente, nós vamos conversar um pouquinho com vocês para ver o que é que levou vocês a se dedicarem ao teatro, né? O que motivou vocês a se dedicarem ao teatro? Com quem poderia falar? Vamos ver. Você poderia falar com a gente? Posso. Bom, eu sou Arlete e, a princípio, eu fui convidada para entrar nesse grupo e eu nunca fiz teatro, nunca tinha participado em nada parecido. Daí eu fiquei assim, não vou conseguir, não vou decorar, é muito texto, é muita coisa. Mas aí, a partir do momento que eu fui vendo o texto, que eu fui lendo, assim, eu realmente, assim, me encantei com os contos, com as histórias, com as crônicas, né? Que, assim, muita coisa estava viva ainda em minha lembrança. Então, aí, daí, a partir daí, assim, o grupo também é muito bacana, né? Que a gente tinha as reuniões, os ensaios, então, tinha as, assim, as coisas que a gente fazia errado, as broncas do Dago. Isso era até bacana, de certa forma, sabe? E aí, até hoje, e gostei muito, foi muito rico, assim, pra mim, pra minha vida, assim. Foi muito bom, gostei demais. E qual foi o ambiente onde vocês se encontraram pela primeira vez? No Sesc. Sesc, os ensaios, assim, a maioria foi tudo lá, na oficina cultural e na casa do Dago também, que a gente de vez em quando se reunia. Dago. Bom, antes eu quero falar que esse programa está fazendo parte de um evento, né? Que é o evento Valer, que faz parte daqui, que faz parte de um coletivo Topamos Ler. Esse coletivo reúne diversas instituições, inclusive a UFSCar, USP, SESC, Prefeitura Municipal, o Shopping Center, não é? E outras instituições. Então, retransmissão do Eduardo Kebbe, o cronista poeta, faz parte desse evento Valer, né? Do Topamos Ler, do coletivo Topamos Ler. Muito bom. Queria chamar a atenção nesse aspecto. Boa tarde, amigos do ouvintes. Boa tarde, professor Toninho. Boa tarde aos nossos queridos apresentadores, nossos futuros atores de teatro. Só um adendo. Vocês estão ouvindo agora o professor, meu querido amigo, né? Professor Clésio, que está comigo nesse projeto já há 3 anos. É uma grande alegria ter vocês de novo aqui, né? Porque nós já tivemos alguns de vocês que apresentaram uma parte dessa peça. E agora acho que nós temos o grupo completo, né? Isso. E é legal, porque eu fiquei pensando na hora que eu vi vocês assim, e minha cabeça voltou lá para a década de 50, 60, é. Quando só se escutava essas coisas pelo rádio, né? E eu fiquei curioso, desculpa, e eu fiquei curioso para estar revivendo esse momento, né? E eu gostaria de também estar sabendo como que está a cabeça de vocês, né? Com relação a gente estar fazendo uma coisa que parece que as pessoas esqueceram na cidade ou esqueceram no nosso país, né? Porque hoje em dia o que se vê só televisão, televisão, televisão. As pessoas raramente escutam rádio. Neste ano, né? O rádio está fazendo 90 anos. E nós estamos revivendo isso aí. Chamar a atenção dos 90 anos da... E a gente precisa retomar isso, né? Porque é um elo de cultura do nosso país. Então a gente precisa estar retomando isso. O que na cabeça de vocês, o que vocês acham assim, da gente estar aqui agora, fazendo esse programa, daqui a pouquinho apresentando a peça e colocando essa peça no ar de novo? Como as pessoas vão estar encarando isso? E aí, quem quer responder pra gente? Bolívar, fala aí, Bolívar. Olha, eu acho muito bacana. Isso realmente remete a gente ao passado. Porque isso me traz lá atrás, na época do meu pai, aquele rádio, como é que é? Válvula, né? Válvula. Que ficava aquele chiado, né? Não tinha nem muita nitidez. Mas, normalmente, meu pai, ali pelas 9 horas da noite, né? Meu pai ligava o rádio. Primeiro ele ouvia a voz do Brasil, que só era transmitido através do rádio. Depois vinha as novelas, ou então aqueles programas do Adoniran Barbosa, famoso charutinho, né? Então isso me traz assim muita lembrança, né? Te remete ao passado, né? É bacana. E o que te levou a estar participando desse grupo? O que me levou, assim, eu sou um frequentador assíduo do SESC, né? O Dagoberto também frequenta o SESC, e eu já havia sido convidado para participar desse grupo, né, um tempo atrás, já faz 2 anos que estou aí, né, participando. Mas antes disso, o Dagoberto já tinha assim, me dado a intenção para que eu, né, participar, mas eu não, sei lá, não despertou, no primeiro momento não me despertou assim, interesse. Aí numa segunda ocasião, né, ele voltou a falar, falou: Dagoberto, eu vou lá, vou assistir o ensaio. E acabei indo ver o ensaio. E de lá eu já saí com o texto para decorar. E daí para frente eu gostei, né? E tenho participado. Então, ele sempre me chama para a gente fazer esses trabalhos, né? E é gostoso, a gente revive, né? Por exemplo, né, eu não sou daqui de São Carlos, mas a gente acaba assim se inteirando da história de São Carlos, por exemplo, que fala lá do Rio Gregório, né? O que acontecia no Rio Gregório, quer dizer, hoje eu tenho ideia como era o Rio Gregório no passado, né? Que hoje está completamente diferente, né? Canalizado, né? Então... Alguém mais gostaria de dar o seu depoimento sobre essa experiência teatral? Bom, para mim tem sido muito rica essa... Você me perdoe. Ah, eu sou Sara, também comecei esse trabalho junto com... Esse trabalho, o espetáculo Keb, acho que começamos todos juntos. Mas o Dago já tinha feito montado uns outros dois espetáculos, do qual eu não havia participado. E eu sou de São Paulo, na época eu estava há uns 2 anos aqui na cidade. E então, para mim foi muito importante para me situar na cidade, na história da cidade. E eu acho que o nosso grupo tem um diferencial que é muito, muito bacana e para mim muito rico, assim. Pessoas de gerações tão diferentes e de histórias tão diferentes. E isso só enriquece o teatro, né? E enriquece o nosso fazer teatro. Quer dizer, quando estamos juntos, eu acho que sempre o João participa de um outro grupo, um grupo universitário da USP, e agora eu também estou participando de um outro grupo, mas na época não fazia parte de nenhum outro grupo. E eu acho que cada um traz um pouco da sua experiência, e isso é muito enriquecedor, né? Para todos. João, você gostaria de falar? Então, meu nome é João, eu participo do Grupo Acaso de Teatro, faz 5 anos, é um grupo que tem... Ele não tem um vínculo direto com a universidade, mas ele agrupa alunos da USP, alunos da UFSCar e pessoas da cidade, de um modo geral. E o diferencial desse grupo é que trabalha com direção coletiva. Então, nós produzimos oficinas e montamos espetáculos com base nessas oficinas. Mas a gente fica um pouco preso, né, na bolha, assim, né, do campus, digamos assim. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dagoberto, foi uma experiência muito diferente, porque eu nunca tinha experimentado ser dirigido, né, por uma pessoa que te guia, né? E outro grupo, um grupo como a Sara mesmo propôs, né, que é bem heterogêneo, que as pessoas têm várias atividades diferentes e faixas etárias diferentes. Então é uma troca de experiência muito grande, né? No começo foi um pouco turbulento, né? Mas quando vê, a gente já se sente envolvido e tal. Então é bem bacana, assim, é um trabalho muito gratificante. Eu tive a oportunidade também de fazer teatro, né, alguns anos atrás. Realmente é muito gratificante teatro. O seu nome, por favor? Meu nome é Soraya. Soraya. Eu sou a convidada especial. Estou no lugar da Cléo Pisani, que faz parte do grupo, mas como ela está em São Paulo, eu estou representando a Cléo. Eu sou muito suspeita a falar, porque é meu pai que faz as crônicas, que escreve, né? Então, eu estou muito emocionada de estar aqui e quero agradecer ao Dagoberto pelo convite. Por favor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu pai, sobre as obras dele. Você lembra, assim, os nomes dos livros? Eu tenho aqui alguns nomes, né? Eu tenho... É, meu pai, ele escreve desde que ele tem 18 anos, né? Ele, a Universidade Federal, publicou 2 livros dele, o Retratos do Cotidiano, Postais do Tempo. E ele já escreve crônicas para os jornais há muitos anos. Atualmente está na Folha de São Carlos, né? Mas como pessoa, assim, como pai, eu não tenho muito, ele é muito especial. Ele ouve, ele conversa, ele aconselha, não tem choques de geração, sabe? Entre filho, neto, não tem. Ele orienta muito, é muito cabeça aberta. Então, ele é bem atualizado. E você? Bom, eu sou o Fernando. Eu também estou num grupo aí desde o começo aí, dessa encenação do Keb. E uma das diferencial para mim nesse grupo é que são retratadas coisas que eu não vivi do passado e que às vezes teria sido umas experiências diferentes para mim. Isso aí chama muita atenção, por isso que esse trabalho que a gente não faz só porque tá ali, tem que fazer uma coisa legal, mas é porque a gente sente a coisa que a gente não viveu e coisas que a gente queria ter vivido. Isso é importante, eu acho isso uma coisa legal. Da minha parte, né? Não sei, acho que eu devo ser o mais novo do grupo. Então tem coisas que eu falo que eu nem imaginei um dia que tivesse acontecido, mas através do Keb eu pude sentir isso. E igual o Dagoberto fala pra gente, quando a gente tá expressando alguma coisa, dizendo alguma coisa, a gente tem que ver, sentir realmente, pra gente dizer de uma forma mais verdadeira. É isso que chama a atenção das apresentações nossas aí. E é isso, amigo. Após esse nosso bate-papo preliminar, nós vamos dar início, então, né, à encenação da peça, encenação, à leitura, né, da peça dramatizada aqui, com a direção do nosso amigo Dagoberto Rebussi. Quatro horas da manhã, sai de casa Zé Mermita, pendurado na porta do trem. Zé Mermita vai e vem. 4 horas da manhã, sai de casa Zé Mermita, pendurado na porta do trem. Zé Mermita vai e vem. Numa lata Zé Mermita traz a boia que ainda sobrou do jantar. Meio-dia, Zé Mermita faz o fogo para a comida esquentar. E Zé Mermita, barriga cheia, quer Zé pra amanhã. Sai de casa, Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem, tá sempre sem mim, tem 4 horas da manhã. Sai de casa, Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem, numa lata. Zé Marmita, traz a boia que ainda sobrou do jantar. Meio dia, Zé Marmita, faz o fogo para a comida esquentar. E Zé Marmita, barriga cheia, esquece a vida, não bate bolas de meia. E Zé Marmita, barriga cheia, esquece a vida, não bate bola de meia. Apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã. O chamamento dos operários e operárias, minguados réis cruzando, minguados réis cruzando. As ruas de chão batido da São Carlos de Andanho. Ruas poeirentas, ruas descalças da São Carlos de Andanho. Onde as ruas acabavam ali mesmo, na chácara do seu fulano ou do seu ciclano. Grandes chácaras de extensos pomares, em épocas recuadas na cidade, as fábricas funcionando perto dos olhos e dos ouvidos do povo. Operários estugando, operários estugando, os passos na calçada de distantes pontos da cidade vindos, para chegarem a tempo, onde as tarefas se iniciavam mediante a ordem do apito. O apito da fábrica. Não virou nada, hein? A gente se levantava às 4 horas da manhã para ir à fábrica. Com pena de nós, o seu pai nos levava nas madrugadas geladas. Aquilo sim é que era frio. A gente sentava no meio-fio esperando a fábrica apitar, lembra? Um olhava para a cara da outra e chorávamos. Tínhamos vontade de comprar roupas, calçados, mas tínhamos que levar ordenado para casa, entregar na mão do pai. Ai, a poeira da fábrica! Ixi, eles davam leite de manhã e à tarde para nos proteger da poluição. Lembra aquela litona da loja? Ai, lembro. Eu entrava, perguntava o preço do perfume. Ela não dizia nada e achava ruim. Não tem dinheiro, tá perguntando por quê? A partir de então passamos a encher o saco dela. Cada dia era uma que entrava e perguntava o preço das coisas. Eita, mulherzinha chata. É, nós fomos meninas com os sonhos cortados. Fomos. Sempre a mesma roupa, os mesmos calçados. Os da vitrine, nem pensar. Tínhamos que levantar às 3 da manhã para começar às 4. Fosse debaixo de chuva, fosse debaixo de tempestade. E a turma de hoje ainda reclama com tudo que tem. Ah, se soubesse! O apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã. O chamamento dos operários e operárias, minguados réis cruzando. Minguados réis cruzando as ruas de chão batido da São Carlos de Antanho. Ruas poeirentas, ruas descalças da São Carlos de Antanho. Onde as ruas acabavam ali mesmo, na chácara do seu fulano ou do seu ciclano. Grandes chácaras de extensos pomares, em épocas recuadas na cidade, as fábricas funcionando perto dos olhos e dos ouvidos do povo. Operários estugando, operários estugando, os passos na calçada de distantes pontos da cidade vindos, para chegarem a tempo onde as tarefas se iniciavam mediante a ordem do apito. O apito da fábrica! Laborioso bairro a leste da cidade. A rua é curta e asfaltada. Começa numa pequena fábrica que atravanca a rua pública. É tarde de sábado, e nas tardes de sábado, os trabalhadores braçais vestem roupas limpas, barbeiam-se com esmero, inclusive os jardineiros. Vendo deste ângulo, o sol bate-lhe na cara luminosa e limpa, indicando um escanhoamento recente. Nisso, assume o portãozinho de ripas, a bela da tarde. Por favor, seja permitido viver essa primeira impressão, que é boa e lírica. A bela da tarde, talvez seja uma operária, uma saia longa estampada, um sorriso alvo. quando o namorado chega a pé sorrindo, se tornou infinitamente mais bela. Então, esse momento tão bom e tão fugaz, e que poderia ser curto como a vossa vida e como a visão dos homens, pois os mistérios, mistérios distantes de qualquer cérebro, nos afasta a ideia da morte, que jamais poderá coexistir com a ideia da vida. Amanhã, diante dos teares da fábrica de tecidos, será um dia de fadiga, um dia maçante. Mas, amando, vós esquecereis da fadiga e das rudezas da vida. Vós tereis alma leve e saltitante. Desfrutai este momento único na tarde da vila. Menina moça de saia longa, eis quem, apesar de nunca vos ter visto, alguém que passara por vossa rua, anonimamente, vos desejou toda a sorte de ventura na vossa vida e no vosso amor. Gosto de andar por aí, mas eu gosto de andar a pé e sentir as irradiações do velho sol. Gosto de andar por aí, sem um rumo definido, empreendo a fuga de mim mesmo ou de algo imponderável. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos, caminhos à memória, meu andar desarrumado, descortinando palcos apagados. Caminhemos, que este é o jeito e a nossa sina. Gosto de andar por aí, mas eu gosto de andar a pé. Empreendo a fuga de mim mesmo. Gosto de andar por aí, sem um rumo definido. Empreendo a fuga de mim mesmo, com algo de imponderável. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorri. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorri. Caminhos da memória, eu andar desarrumado, discutindo alguns apagados. Eu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorri. Nicola Gonçalves, outro grande cronista de São Carlos, assim se expressou sobre Eduardo Quebe ao dedicar-lhe seu livro Narrativas e Crônicas de Todos os Tempos, sobre vários temas. Eduardo Quebe, o mais popular e competente cronista de São Carlos. Nicola escreveu também uma crônica especialmente para o Quebe, um cronista de valor. São suas palavras. Há um cronista muito popular e estimado pelos leitores, chamado Eduardo Quebe, cujas narrativas de cunho popular retratam fielmente os acontecimentos da época. Ele fala das pessoas com ternura e focaliza cenas da vida do cotidiano com muita sensibilidade, sem jamais ferir quem quer que seja. Por intermédio de seus escritos, faço uma viagem de bonde onde revejo velhas fábricas, o Largo de Santa Cruz, o Bar e o Cine São José. Mas Eduardo também fala sobre o presente, mostrando ser um exímio observador das coisas. O nosso estimado Quebe escreve suas crônicas com doçura e compreensão, repletas de ternura para com os semelhantes, sem jamais sequer ofender quem quer que seja. Parabéns, Eduardo Quebe, por suas ideias sutilíssimas sobre nossas vidas. Nesses tempos em que falecem ideias e ideais, o predestinado Nicola Gonçalves, homem simples e idealista, cronista do ingênuo, do alegre, do triste, gestos de filantropia, bengalas e muletas aos desvalidos da sorte. Passa homem seu guarda-chuva, chuva fina, às margens do Gregório, eu nascido e criado, águas cristalinas, descer as barrancas molhar os pés, nas imediações peladas de áreas sagradas, som cantante dos vendedores de rua, chuva fina, bondes com cortinas arriadas, pedestre seu guarda-chuva, um Ford 37, prefeitura sonolenta, provinciana,

bondes democráticos esses nossos. Ladeira acima, descida abaixo, lentos, pachorrentos como a própria cidade. Testemunhas mudas das coisas alegres e tristes. Transporte de circunspectos, homens de negócios, operários, farmacêuticos, dentistas, mulheres, estudantes. Todos carregando suas alegrias e angústias. Bondes democráticos esses nossos. Saída das fábricas, hora das aulas noturnas, coincidência de horas mais cabia. No bonde, sempre mais um cabia. Casamento, cinema, amor. Bondes democráticos esses nossos. O centro da cidade antigamente, movimentado, alegre, cheio de gente. Verdadeiro ponto de encontro. Aquelas irmãs da janela, um amigo, irmão dessas moças, fez as apresentações. Éramos rapazes e imortais, como todos os rapazes. Movimentado o centro da cidade de antigamente, fazendeiros, homens políticos, chefes políticos, intelectuais, pessoas simples. Conversas banais, moças mais velhas do que nós, um pai fera que as proibia de namorar. Antigamente, no centro da cidade, moças passeando em fila de braços dados, na espera de uma paquera conveniente. Uma delas, a de decote mais promissor, revelou um certo desaponto. Meu pai não nos deixa namorar. No centro, fute aos sábados e domingos, os passeios depois da missa. Mas seu irmão namora. O irmão? Ele deixa. O alegre centro de antigamente, em fila de braços dados, moças passeando, rapazes plantados ao longo do desfile. Éramos rapazes e imortais, como todos os rapazes. Que fim levaram essas moças sonhadoras? Casaram? Mudaram? Ou murcharam na janela? Bares, sorveterias, cinemas, salas de jogos, bancas de jornais, bancos da praça, cheios de gente. O centro da cidade antigamente, verdadeiro ponto de encontro. Éramos rapazes e imortais, como todos os rapazes. Sinto muito, mas depois daquele momento, um momento de ternura, de loucura, o verbo se fez carne. Juras esquecidas, ela expulsava sumariamente chuvas de insultos. Um último sonoro palavrão, a esperança morreu. Portas fechadas, pesadelo real, ela e sua carga querida, infinitas noites. Também, falta de teto, falta de dinheiro, falta de afeto. Derrotada, decisão final e cruel, de papel passado. Sinto muito, mas ela precisa se retirar. Perdeu o fulano, eu. Filha e pais, perdeu o sorriso, ilusão, nenhuma. Sinto muito, mas ela precisa se retirar. E pronto. Menina buliçosa, de olhos redondos e cintilantes, brincara com as bonecas de pano, jogara amarelinha. Transformou-se numa velha de gastas ilusões. Nada lírico, nem confortador. Éramos jovens, a vida era árdua. Éramos jovens e imortais. O árabe sempre aparecia ombreando uma enorme mala que ia vender nas fazendas, de armarinhos ou roupas. A velhinha boa e amiga, apiedada, lhe oferecia almoço e café. O fluir dos tempos, o centro da cidade antigamente, a velhinha, o árabe, os estão mortos, desaparecidos, extintos. Éramos jovens, a vida era árdua. Éramos jovens e imortais. Como todos os jovens. Verdade. Quando damos de cara com um colega antigo ou amigo, nós já não somos os mesmos. Nem um amigo o é. Na juventude era fácil imaginar que lá na frente, no hoje temos a plena certeza. Certeza do precário, do estável, do efêmero. Quanto mais o tempo avança, mais essa certeza se amplia. Este é um mundo estranho. Cada amigo que se vai leva um pouco da gente também. Mas antes de morrer por completo, antes de ser atirado definitivamente a um canto, cada vez mais esquecido. Antes que a sociedade que muito cobre ou pouco paga não compreende mais e rale por qualquer motivo, ou mesmo sem motivo nenhum. Qual milagre ou mistério nas horas matinais de mim? Qual milagre ou mistério nas horas matinais de mim? Parece que a esperança se renova e se adensa. Parece que a esperança se renova e se adensa. Parece que a esperança se renova e se adensa. Minha mãe me puxava pela mão. Minha mãe me puxava pela mão. Um passeio a pé nas tardes remotas da meninice. Minha mãe me puxava pela mão. Com ela aprendi a valorizar os dons das mutações da natureza. Minha mãe me puxava pela mão. Com ela aprendi a valorizar os espaços públicos da cidade. Minha mãe me puxava pela mão. Com ela aprendi a valorizar as praças e os logradouros. Minha mãe me puxava pela mão. Verso oriental, a vida excitando o verso oriental. Era uma mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Ingenuidade de menina, ingenuidade de menina. Havia recitando um verso oriental. Havia recitando um verso oriental. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Pássaro preso na gaiola. Uma mulher ingênua acreditava piamente em todos e em tudo o que lhes diziam. Meire, um verso oriental. Havia recitando um verso oriental. Havia recitando um verso oriental. Meire, recitando um verso oriental. Havia recitando um verso oriental. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Preso na gaiola. Meire, uma mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Meire, um verso oriental. Me cruzando Quentes áreas de sombras, quentes áreas de sol vão me cruzando. Frias áreas de sombras, quentes áreas de sol. Nem sol de luz, a tarde galopando através do tempo. A tarde galopando através do tempo. Vou me cruzando por frias áreas de sombras, quentes áreas de sol. Quentes áreas de sol. Vem sol de luz, a tarde galopando através do tempo. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito, que acontece ser doce ao mesmo tempo amargo. Bobagem recordar. Se a saudade possuísse ação mais concreta, então a gente pegaria uma corneta velha e tocaria o toque de reunir, que ecoasse pelas esquinas de todas as cidades. E chamaríamos todos, alunos, professores, para uma farta mesa e uma farta conversa, que seria necessariamente retrospectiva. Seria a fusão da época de ontem à de hoje. Após longos anos de ausências absurdas, como se o grosso da turma não mais existisse, ou habitasse outro planeta. 1965, Sesc São Carlos. Há 47 anos, casarão antigo demolido há pouco, 6 funcionários apenas. Curso de Relações Humanas, ministrado por professor de São Paulo. Incentivo à formação de grupo de teatro. Participantes do curso, os saudosos Miguel João Sobrinho e Paulo Ruggiero, unem-se a Dagoberto Rebussi e criam o grupo de teatro estudantil Paus de Arara, com sede no Sesc São Carlos. A eles se juntam o saudoso Névio Dias, primeiro diretor do grupo, Sandra Aziz César, Celso Gargarella e o saudoso Roberto Paulino, que atuaram nas representações ocorridas no Sesc em 2009. Muitas outras pessoas foram Paus de Arara por muito tempo, inclusive Cléo Pisani. Teatro amador, preocupação com a pesquisa, inovação, ousadia na forma e conteúdo. Resultado? Muitos prêmios nos festivais de teatro nas décadas de 1960 e 1970. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito. Ah, Rua General, Rua dos Turcos. Turcos, na verdade, sírio-libaneses. Nacionalidade turca, devido ao domínio otomano. Comércio não praticado lá, no país de origem. Aqui, mascates, companheiros de viagem no burrico, em vilarejos, fazendas, pequenas cidades, até se instalarem lojas. Rua General, Rua dos Turcos, Turcos da Prestação. Vender produtos para pagar depois. Cativar a clientela, brindes, par de meias, sabonete, água de cheiro. Cativar a clientela, era preciso chamar o freguês. E deu no que deu, e deu no que deu. Deve ter chegado com muita alegria, sem patrão, sem horário, e deu no que deu. Sempre que vejo uma faixa de passa-se o ponto, fico chateado, não sei explicar. É que o cara jogou lá dentro seu sonho, sua sorte, além de dinheiro. Fico chateado quando o comércio fecha para sempre. Posso nem saber quem é o dono ou a dona. A loja do pai, já com 70 anos, a mais antiga da cidade, mistura de coisas postas à venda. Aquele armazém da esquina, Casa Pisani, antigo como a infância. Pessoal das fazendas vende em jardineiras, fundamental presença aos sábados. Aquele armazém da esquina, seu lema vender a prazo, sem juros de mora, mesmo com alta inflação. Antigos fregueses e seus descendentes, emoções de um lado e de outro. Aquele armazém da esquina, gratidão e confiança dos fregueses, que em épocas difíceis não viam cortado seu fornecimento mensal. A loja do pai vendida. Aquele armazém da esquina acabou-se. Fico chateado quando o comércio fecha para sempre. Apito final, sai o juiz, os bandeirinhas e o público. Alguém falou em gaita. Catarina pareceu despertar de sua profunda melancolia. Faz uma vaga pergunta. O Zé. A figura engrovinhada do Zé subitamente lhe apareceu à memória a tocar um instrumento de sopro e a marcar cadência com seu maltratado pé. Esse Zé, que de algum modo revestiu de alegria a alma triste de Catarina. Olhar de pele vermelha que os moleques de outrora azucrinavam com suas gozações, suscitando-lhe a ira. Eis que algumas pessoas, que não passaram pela triagem do destino, parecem ter nascido para serem exclusivamente tristes e miseráveis na grossa sombra das coisas mortificantes. Ninguém se importou com Catarina. Mas de que adiantaria se importar com ela diante de tantas outras misérias? Ela teve a lembrança do Zé. O Zé da gaita. Zé que lhe deixou o que poderia ter lhe deixado. Seu amor de pedinte. Zé que lhe deixou umas paupérrimas notas musicais. Alguém falou em gaita. Panos roxos, cobrindo as imagens dos santos nas igrejas. Panos roxos e tristes. A quaresma da minha infância. Costumes rigorosos. Não se podia fazer festas. Não se podia demonstrar alegria. Nas sextas-feiras da quaresma, não se comia carne vermelha. Minha mãe seguia isso à risca. A verdade, porém, é que aqueles panos roxos, cobrindo as imagens dos santos, servindo de mortalha ao Criador nas procissões da Semana Santa, me marcariam para sempre. Seria a cor roxa o símbolo da morte? Não me dou bem com a cor roxa. Eram 40 dias tristes, de uma atmosfera noturna, dominada pelo silêncio e pela expectativa. Mas eu não entendo nada de religião. Por isso mesmo, nunca entendi aquela tristeza profunda. Não me dou bem com a cor roxa. Janela acesa. De repente, no fundo da noite, uma janela se acende tristemente. Eis que a infelicidade não escolhe lugar, posição social, cor, nem religião. E a noite não é só feita de sono, sonhos, trevas, silêncios e gemidos de amor, mas também de grossas aflições, desesperanças, solidões acabrunhantes, hórridos pesadelos. Sempre houve, como sempre haverá, no bojo das grandes noites silentes, uma janela acesa onde, debaixo dessa luz, alguém sofre as penas da dor. Figura solitária, como se todo mundo tivesse ido viajar, pescar ou dormir. Ido viajar, pescar ou dormir. Sou, portanto, nesta hora sim, uma figura solitária, que veio se distrair, conversar com o silêncio. Imagina a coisa. Reabrir lembranças adormecidas, dar asas ao pensamento. Sinto um clima diferente, clima interiorano, mas não daquele interior parado no tempo. Pareceu mal-humorado o homem que veio me atender. Uma curiosidade que sempre tive, entre tantas outras, é saber como e por que foram criados os becos da cidade. Quando bati na casa de um beco, à procura de certa pessoa. Sabia que foram criados por antigas empresas. Abriu a porta capengando e mal indaguei onde morava tal pessoa, deu-me uma resposta rápida, como se não quisesse absolutamente ser incomodado. Essas habitações do começo do século passado foram ocupadas pelos operários, que pagavam um aluguel compatível com seus salários, e lá permaneceram durante anos e anos. Não levei a mal, afinal, eu invadi a sua privacidade, interrompendo o lento sossego de sua tarde. Foram em escala menor, uma espécie de vila operária, dessas que proliferaram nas grandes cidades. Certamente, se põe entre aquelas paredes vulgares, a escutar a irradiação no jogo de futebol, pois era tarde de domingo, e era ser horrível para ele uma tarde de domingo sem futebol. Razões que levaram os antigos industriais a erguer esse tipo de construção? Talvez não. Talvez ouvindo um samba ou um tango antigo. Talvez uma vaga tristeza por morar em um beco. Um modo de manter os operários perto da indústria? Um modo de os controlar? Esse lugar onde a rua tão curta morre numa horizontal sem fé. Mau comportamento é demissão sumária, sem nenhum direito. Onde não passam carros, nem crianças, nem mulheres, não se tem jeito de ser um jardim. A curiosidade maior é por que tiravam uma fatia de uma quadra como se fosse um bolo. Por que não as casas de frente para a rua? A impressão é de que o pessoal desse lugar é triste e de vida medíocre. Casas pequenas, quase sempre iguais. Algumas com varanda e um pequeno quintal. Meio escondido da cidade, meio escondido do mundo. Confinado ao silêncio habitual. Quebrado pelo abrir de uma janela. Pela criança que chora. Pela televisão, pelo rádio. Seus habitantes, em sua maioria, não existem mais. Cada casa sua história, cada casa sua cor. Como as bandeirinhas de Alfredo Volpi. E o homem coxo não moveu nenhum músculo da cara. Também, por que diabos haveria de mover? Cada qual é dono dos seus pequenos segredos, vãs alegrias, infindáveis tristezas. Seja morador de apartamento à beira-mar, suntuosas casas, precários barracos. Casas fora do alinhamento da rua, quase ocultas nos becos da vida. Rua sem saída, de onde penso não encontrar nada. Aparecem surpresas e ensinamentos. As ruas sem saída são as mais fascinantes, as mais surpreendentes. Palavras de outro Eduardo, Eduardo Fenianos, o Urbenauta, irmão e espírito de Eduardo Kelly. Entre edifícios cinzentos e ruas cinzentas, num desperdício incrível de horas cinzentas, vivida por pessoas cinzentas. Os homens e as pessoas passam indiferentes como o resto da humanidade. Casas velhíssimas que aguardam demolição. Casas amputadas, onde não se sonha mais. E a gente começa a imaginar coisas. Essas coisas que acontecem em todas as casas, com as pessoas, as aves, os animais domésticos que habitam essas casas. Sejam elas suntuosas ou medíocres. Na casa de materiais de construção, eu me surpreendo mirando a porta. Não é uma porta provida de fechadura, tranco ou gonzos, nem sequer está pintada ou envernizada. É uma porta crua, ao natural, uma grande porta de madeira. Um velhinho, de olhar súplice, e com uma trouxa nas costas, me aborda na calçada. Moço, faz favor, o senhor sabe onde fica o albergue noturno? Casas velhíssimas, onde as portas e janelas, por inexistirem, não batem, mal comparando, assemelham-se a casas fantasmas, devassadas. Albergue, uma porta aberta nesse vasto mundo individualista e mortificante. Uma porta aberta de onde emana um calor humano e uma luz cálida. Porta exposta a quem estiver construindo e possuir apreciável lastro e notas do tesouro. Portas mais caras, como as de jacarandá, trabalhadas em cinzéis. Casas velhíssimas, onde as portas e janelas, por inexistirem, não batem. Mal comparando, assemelham-se a casas fantasmas, devassadas. E vendo essas casas abandonadas, cujos tetos abrigaram sonhos e espantos, expondo assim sua nudez em público, dá na gente uma certa melancolia. A imagem do velhinho não me sai da cabeça. Permanece ali, projetada, teimosa e meiga. Fica pairando, como se eu não tivesse mais em quem pensar. Porta majestosa de madeira de lei esculpida com suprema arte. Se um dia alguém bater com os nós dos dedos e a campainha não funcionar, alguém será dono de uma porta semelhante, de igual nível social. A figura do velhinho ainda está ali, a cara sulcada, os cabelos brancos debaixo do chapéu surrado, o olhar melancólico. Mas a impressão de que essas casas abandonadas... Mas a impressão de que essas casas abandonadas violam, de certa maneira, a intimidade dos seus ex-moradores não passa de tola e absurda sensação que se deve ao fato de os seres humanos terem apego e afeição às coisas que convivem com eles, que fazem parte deles. Ora, não conjecturemos com a grande porta. Ela que atrás de si encerra os grandes segredos humanos. Quem sabe o que elas escondem ao longo dos anos, ao longo da vida? E, no entanto, a imagem do velhinho continua vivo. A cara sulcada, os cabelos brancos debaixo do chapéu surrado, o olhar melancólico. A casa, em sendo o cumprimento do ser humano, não se limita apenas às paredes básicas que o abrigam, porque a casa do ser humano é mais ampla, é a cidade inteira, com seus bares, suas praças, seus campos de futebol, sua música, seu colorido, sua vibração, que realmente refletem as invisíveis portas do coração humano. É o novo céu azul, cenário verde das árvores e da grama. É tarde de domingo, faz calor, e precisamos fluí-la de algum modo. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Entre águas plácidas, árvores, ares mais puros, sobre o firmamento iluminado. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Ecoam vozes humanas, são vozes femininas. E sem culpa essa gente parece feliz, feliz de si mesma, feliz das coisas que a cercam. Não era impressão minha, mas não é a primeira impressão que a gente guarda. O que nos liga é o amplo céu azul. É tarde de domingo, faz calor, e precisamos fluí-la de algum modo. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Há pessoas que parecem predestinadas, predestinadas a servir, elevar e amar as comunidades em que vivem, constituindo-se um ponto luminoso. E assim predestinadas, jamais conseguem amear a riqueza, senão aquela que enaltece e dignifica a criatura humana. Eis que vieram para semear e espargir luz e beleza sobre a terra em que vivem. Quantas noites ele cruzou impávido as ruas desertas, rumando as casas dos aflitos, a maleta na mão, chapéu meio inclinado. Sua ciência, seu talento, seu valor humano, sua bonomia. Doutor Samuel Valenti de Oliveira, discípulo fiel de Hipócrates ou Hipócrates reencarnado? Poderosa carga de paciência, bonomia que o decurso do tempo não corrompeu jamais. Vittorio Rebussi. Correto, professor. Presença mansa na geografia do país, da bondade, da virtude e da humanidade. Casa de Traia, Abraão João, casa acolhedora aos desafortunados, aos funcionários da Prefeitura Capinar, aos amigos, parentes, conhecidos, paneladas de alimento, palavras de conforto. Casal Traia, Abraão João, edificante extrato do gênero humano. Chefali, me fala uma coisa. Quantos prédios, muros, telhados você ergueu? Chico Chefali, pedreiro símbolo da cidade. Lutar abnegadamente por sua terra e sua gente. Carmine Bota, cidadão voltado ao bem comum. Mãos criadoras da arte da esperança. Mãos que ajudaram, que não odiaram. Ó nobre mãos que não machucaram. Mãos de Eurice, mãos de Vicente Camargo. Seu mundo, uma gigantesca bola de futebol, rolando pelas várzeas, pelos sonhos, todos os domingos de todos os anos, nos estádios ou nos campos medíocres. Luiz Bianchini, em seu fabuloso mundo do futebol. De sua boca, ninguém jamais ouviu um monossílabo de negação. Tão solícita, Anita Sensoni, patrimônio do jornalismo local. Tânia, um buquê de palavras. Odete dos Santos, devoção à dança e ao carnaval. Sua casa, primeira sede do Grêmio Recreativo Flor de Maio, primeira escola de dança de salão, mulher de grande dinamismo e figura marcante do carnaval são carlense. Lelo, escoteiro das artes, criador, inovador, ousado, universo onírico. Leandro Gordo, Monachão, Leandro, bigode basto, cabelo de neve ao vento, menino alegre deslizando seu arco-íris. Todo dia, ação em favor da cultura. Artes, uma espécie de religião. Sabedoria. Todo homem tem a possibilidade de ser artista na medida em que todo homem é sensível. Sabedoria de Lelo. Lelo, escoteiro das artes. Anônimos. Personagens que passam a vida movimentando o mecanismo urbano, que ajudam a gente a viver. Atentos e diligentes, aptos a representar o papel que lhes compete na vida urbana. De tanto frequentar os lugares, vamos, de certo modo, nos afeiçoando a eles. Até os conhecermos pelos nomes. Ora! É um prazer indisfarçável encontrar a quem se preza de verdade. Conversamos, exercitamos não apenas a memória, mas a própria vida que vai se acumulando. E ao ver o vendedor de espanadores? Enquanto toda a tarde preciso tirar a poeira dos calçados. E das prateleiras das lojas. É preciso sacudir a poeira da estante de livros. Da televisão. Do carro. E do peitoril da janela. É preciso limpar a poeira do mundo. Principalmente a que se assentou nos espíritos, nas misérias, nos gestos, de um modo irreparável e degradante. Então, o homem se volta para dentro da sua casa, para dentro de si mesmo. Num entusiasmo juvenil e palpitante. Aquele tipo de entusiasmo que acata a alma do artista nato, que acredita na sua arte, no seu talento, a lhe emprestar dimensão maior à própria vida. Encontrar a quem se preza de verdade. Encontrar a quem se preza de verdade. Limpar a poeira que se assentou nos espíritos, nas ideias, nos gestos. Encontrar dimensão maior à própria vida. Encontrar dimensão maior à própria vida. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. Vem sol de luz, a tarde galopando através do tempo. Vem sol de luz, a tarde galopando através do tempo. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. O apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã. O chamamento dos operários e operárias. Em sol de luz, a tarde galopando através do tempo. Em sol de luz, a tarde galopando através do tempo. É o amplo céu azul. Cenário verde das árvores da grama. É tarde de domingo, faz calor. E precisamos fluir de algum modo. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Meu avô, sujeito lírico. Existência e sensibilidade. Sem separação entre o presente e o passado. O antigo no presente, nos prédios, nas pessoas, na mentalidade das pessoas, no progresso. Importa ressonância afetiva dos fatos e acontecimentos. Importa o movimento em ação em direção ao humanitário, ao libertário e ao transcendental. Sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. É essa necessidade de poesia que dá forma, conteúdo e graça à vida humana. Eduardo Kevin. É isso, amigo. Gostaram da peça? vocês terão a oportunidade de ver a representação no Sesc São Carlos, no dia 11 de dezembro, terça-feira, às 20 horas. Muito obrigado e até o próximo sábado, às 13h30, aqui pela Rádio Fiscar. Escute, escute diferente. Rádio Fiscar. Escute diferente. Direitos e deveres.